4 3 0. Stadio 4 3 0, 20 3 0. Victor. pela primeira vez. Salvador, Rio 9641, com informação Juliette. Sente, Rio 9641, já tem autorizado o 310, aceita? Aceito. Está pronto para a cópia? Informativo. Autorizado Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19. Decola da pista 28, saída Momo, transição Frote, primeira curva à direita. O controle em 119.35 e o código 5515. Ok, está autorizado Fortaleza 310, pela Upper Zulu 19, decola da 28, com curva à direita, Momo Frote, controle 1935 e o transponder 5515. O Rio 9641 no correto, chamei para o acionamento RT. Chamaremos. Oi, no 744, proa do Romeu Falco 18, no 744. 9641 do Pátio 3 para pushback, acionamento. Autorizado, reposto para o táxi, o Rio 9641. Agora táxi, 9641. Salvador, o Rio 9641 acionado, com 03 a bordo, 2 horas mais 55 minutos, alternando o Natal para o táxi. Gente, Rio 9641, copiado 03, Natal 12h55, táxi lento via Kilo, Alfa, reporte antes da Golf, ajuste 1015. Gente, livre táxi lento, Kilo Alfa, reportante da Golf 9641. aproximando-se da Golf, o Rio 9641, né? Rio 9641, a linha mantém pista 28. A linha de mantém na 28, 9641. Quadrando, mantém a posição 1 minuto e 40 segundos para a decolagem. Quando autorizado, a gente decola, senhor. 9641. Certo. Rio 9641, livre decolagem, pista 28, vento 300 graus, 02 nós. Ciente, vamos iniciar 9641.